Panorama Agrícola para 15 de novembro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira, 15 de novembro, lua nova está no ar para você, o Panorama Agrícola. Na mesa de som, Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: segredo de dois não é mais segredo. No programa de hoje você confere uma entrevista especial sobre o trabalho da Estação Experimental da EPAGRE de Uruçanga. Fique ligado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para hortas caseiras, prefira realizar o plantio em locais que recebam pelo menos 5 horas diárias de sol. Fique ligado no Panorama Regional. Carne bovina de qualidade. Foi realizado no município de Palmeira, na região serrana, um seminário para discutir e promover a produção de bovinos visando a melhoria da qualidade da carne. Segundo os extensionistas rurais do Escritório Municipal da EPAGRE, engenheiro agrônomo Clairton Silveira e Luiz Tadeu de Souza, coordenadores do evento, os pecuaristas vêm investindo na melhoria do sistema produtivo, através então do aumento da fertilidade do solo, implantação e manejo de pastagens, aquisição de implementos e animais. O representante do frigorífico Bianchini explanou sobre o tipo de animal a produzir, visando obter um animal precoce, melhor acabado em termos de conformação e deposição de gordura, que resultará em uma qualidade superior na carcaça. Foram temas também do seminário o Programa de Produção Integrada de Gado de Corte, é o SAP, na região serrana, comentando sobre as raças promissoras, cruzamentos para a produção de carne de qualidade. Veterinários da SIDASC e Otacílio Costa explicaram também na oportunidade, comentando sobre o Programa de Incentivo ao Novilho Precoce. Este programa poderá ser mais um fator para estimular os pecuaristas e melhorar o sistema de produção de gado de corte. 80 pecuaristas participaram do seminário, estão recebendo importantes informações de produção e comercialização dos bovinos de corte. Hamilton Weber Xavier Chicão e para a região de Lares para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Conversamos no programa de hoje com o engenheiro agrônomo Fernando Damian Preve Filho, que é gerente da Estação Experimental da EPAGRE em Uruçanga, sobre os 70 anos da estação e as linhas de trabalho de pesquisa em Uruçanga e região. Atualmente, a Estação de Uruçanga trabalha com a olericultura, a atividade principal é a mandioca. Nós também temos um trabalho forte com a fruticultura, que envolve a questão do pêssego, ameixa, nectarina, a uva e também maracujá azedo. Também temos uma pesquisa que envolve a parte de palmácias, no caso o palmiteiro. E além disso também, né, a Estação de Uruçanga atualmente faz o monitoramento das vertentes, né, dos rios, das vertentes do Atlântico. Então toda a parte que envolve os rios, o monitoramento dos rios, desde o sul do estado até o norte, né, são feitos por duas equipes da Estação Experimental de Uruçanga. Bem, Fernando Preve Filho, como assim a comunidade percebe o trabalho da extensão e da pesquisa da Estação Experimental da EPAGRE em Uruçanga? Assim, nós temos, como eu falei, né, a produção, então, o trabalho da Estação de Uruçanga não é voltado única e exclusivamente para a mesorregião sul-catarinense. Ela é voltada para todo o estado. Então, às vezes, o sentimento que se tem é de que os trabalhos produzidos na estação deveriam ser mais localizados. Não é assim. Não é assim porque uma estação de pesquisa da EPAGRE, ela tem por obrigação atender todo o estado. Como a gente falou, pelo fato de a gente trabalhar com esses focos na mandioca, na fruticultura, né, nessas variedades que a gente citou, o nosso compromisso é de produzir variedades, produzir conhecimento, tecnologias que possam ser utilizadas por todos os agricultores catarinenses, naturalmente, onde essas culturas se desenvolvem melhor. Especificamente no caso do pêssego, da ameixa, da nectarina, nós temos uma situação que é a produção, o desenvolvimento de cultivares que têm baixa exigência em frio, até 250, 300 horas de frio. Então, um dos esforços da nossa estação está justamente em fazer cruzamentos e, com isso, obter variedades que se adaptem a locais onde não é tão frio. Então, o litoral sul de Santa Catarina, o oeste de Santa Catarina também trabalha com algumas, utiliza, né, experimenta ou testa essas variedades desenvolvidas, então, no sul aqui da nossa, pela nossa estação de Uruçanga. Perfeito. Fernando, um pouco de história. Como surgiu a estação de Uruçanga? A estação de Uruçanga, ela foi fundada, ela foi inaugurada em 8 de agosto de 1942, no governo de Getúlio Vargas. Essa unidade, ela foi criada com o nome de Subestação de Enologia. Subestação de Enologia porque ela era vinculada ao Rio Grande do Sul e, com isso, naquela época, Uruçanga tinha uma atividade muito forte com a vitivinicultura, basicamente a uva Goethe, por isso, né, a Uruçanga ser conhecida como a cidade ou o local onde se produzem os famosos vinhos brancos. Então, essa subestação de enologia, ela veio para dar suporte, conhecimento e desenvolvimento, então, para a produção de uvas e também para a parte de vinificação. A partir, então, aí de 60, 70, né, houveram, então, novos esforços, né, com pesquisadores, né, para que, então, se desse um desenvolvimento maior. Nós sabemos que o arroz irrigado, né, o início do arroz irrigado foi na Estação Experimental de Uruçanga, que posteriormente veio sucedido pela Estação Experimental de Itajaí, que completou 35 anos. Então, assim, tem toda uma história aí que às vezes não é tão divulgada, mas Uruçanga fez parte desse contexto. Correto. E para o futuro, Fernando, o que, que se espera da Estação Experimental da IPAG de Uruçanga? Muito bem. Assim, as nossas pesquisas internas lá continuam voltadas, né, em cima da questão do pêssego, né, que é uma das culturas que é importante na região, e a gente sabe que para muitos nichos de Santa Catarina, a gente está estimulando para que a vitivinicultura, através do Pro-Gate, da primeira indicação geográfica, né, que Santa Catarina obteve, e Uruçanga, em especial com a questão da uva e do vinho Gate. Então, espera-se que nesses próximos anos a gente consiga dar um pouco mais de suporte, de apoio, né, ao desenvolvimento dessa cultivar, no caso, dessa especificidade que é a uva Gate. Nós pretendemos ainda continuar, né, estimulando a questão, né, da mandioca, que ainda tem muito, aipins principalmente, é um segmento, né, das mandiocas mansas, no caso, aipins, onde a gente sabe que existe um potencial muito grande para que se possa evoluir bastante nessa questão, né? E seguramente, né, vai depender, né, das oportunidades que a gente tiver, né, em relação a pesquisadores, né, que a gente poderá aportar. Hoje nós temos 11 pesquisadores, 6 deles com doutorado, 5 mestrados, né, e se tudo correr bem, a gente deverá estar recebendo pelo menos mais um pesquisador, né, nesse novo concurso que se apresenta. E com isso, né, a gente pretende que sim, na nossa gestão, realizar, né, implantar um laboratório, esse laboratório que deverá dar suporte às pesquisas, né, esse laboratório deverá atender a questão da qualificação, qualidade de água, análises de cachaça, de vinho, análises fitopatológicas, na parte de doenças de plantas, de insetos, e também uma área específica que deverá atender a questão do amido, principalmente o amido, então, da mandioca e do aipim. Então, se estamos em fase final, provavelmente a gente deverá ter, né, a licitação em breve dessa obra, e com isso, com esse com essa nova estrutura, a gente pensa que teremos oportunidade de avançar em outros segmentos. O palmiteiro, né, o palmiteiro nosso da Mata Atlântica, aqui muito conhecido por nós, principalmente por conta do palmito, também está se apresentando como uma das opções, né, para que o produtor possa utilizar o fruto do palmiteiro, principalmente na questão do seu extrato, da sua polpa, e com isso, então, também ser um produto que possa ser trabalhado, explorado pela agricultura familiar. Perfeito. Nós conversamos, então, com o engenheiro agrônomo, gerente da Estação Experimental da Ipagre Uruçanga, Fernando Damian Preve Filho. Muito obrigado, Fernando, pelas informações. Obrigado, Mauro. Obrigado pela oportunidade de conversar com os ouvintes. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.